DJ Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Pode crer, nós na fita, expressão de rua. Cada barbaridade que a gente escuta quando dá um rolê pelas ruas da Zona Oeste. No Jardim Europa, Zumba Caianguera, maconha e mela toma conta da galera. Sem esquecer do centro da Praça da Vila União. Boizinhos, cuzão, em frente, uma escola, uma praça. Vira ponto de droga, por pouco tempo ao descer pro vizinho ao lado. Em suas bike com a cabeça legal, está lá o terminal. Inflamação geral, boteco lotado, travesti. Que cê disse, mano? Me escuta, puta neguinho furado. Boteco que rola mais facado, está ao lado como sempre o baseado. Crescendo o mercado, tem também um campo escuro que não rola treta. Mas se rola tiro de 12 no peito e de 8 na cabeça. Por isso nunca se esqueça, juntos somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça. Somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça. Somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça. Somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça. Enfim, Parque Anhanguera, uma quebra avenida. Só nascente minha rua linda, suja e crua. Quem não viu antes era um trieiro, um ponto de droga por causa do dinheiro. Parque Anhanguera é e foi invasão. Vários pontos, prostituição, um subúrbio marcado pela discriminação. Um povo que sempre lutou à luz de vela, se liga. Buracos em vielas, água de cisterna, privada, mau cheiro. Cadê nosso dinheiro? O povo pergunta, ninguém dá resposta. Todo mundo calado, com dinheiro no bolso. Quem falar alguma coisa, pá, vai pro fundo do poço. Por isso me escute, me ouça. Abaixo a minha rua está a Santa Marta. Mas abaixo a avenida, detalhe como sempre o um matagal. Neguinho de vez em quando desce pra fumar um brau. Altas paradas já aconteceu ali. Quem passava, passava com medo sim. Mas hoje mudou, está tudo bonitinho. Graças a nossa força, luta e paciência. O matagal que eu falo agora é nosso vizinho, Jardim Florença. Por isso nunca se esqueça, juntos somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça. Somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça. Somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça. Somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça. Aqui tenho muita lembrança, Parque Anhanguera. Vivo de criança, movimento hip hop é o que mais tem. No som que rola não falta ninguém. Som aqui é foda, curto pra caralho. É só dar açougueiro, isso queima o nosso lado. Se você duvida, quero que conheça. Juntos somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça. Somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça. Somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça. Somos Zona Oeste, por incrível e por crime que pareça.